Ela acorda, olhos borrados do rímel, ela chora. Tenta lembrar da noite passada e parece possível. Pega o celular e olha as fotos. Tomou uma dose de Red que sobrou dentro do copo. O cara no seu lado, ela nem lembra o nome. O back frio no cinzeiro, ela sente fome. Abre a geladeira e não tem nada. Se cobre com lençol, se joga no sofá da sala. O cara sai sem dar um beijo, pega o telefone. Ele não vai ligar, é típico de todo homem. Um banho frio pra passar a ressaca. Mais uma dose pra espantar as mágoas. Um café quente na padoca da esquina. Observando os movimentos, os caras chavecando as minas. Lembranças dominam mente, o passado, o presente. Pode a revolta, põe as balas no pente. E ela lembra de quando era a princesa da família. E ela lembra de quando se envolveu atraída pela picadilha. Lenço no rosto, desgosto, caiu na boca do povo. De novo e de novo se entregou ao mundo criminoso. Ela só quer voltar. Sonho de ser superstar se perdeu na neblina. Virada chapada com os manos na esquina. A maquiagem já não disfarça as olheiras. E já não sabe se é domingo ou sexta-feira. Perdida em meio ao sonho de ser desejada. As fotos na internet não passam de uma fachada. O sorriso se perdeu aos 12 junto com a inocência. E os valores esqueceu junto com a decência. Mão em mão, seu sonho era ser bancada. Ser a patroa do crime, primeira dama da quebrada. Salto alto, cinta, liga e uma Glock engatilhada. Maverick 88, a carruagem encantada. E nesse mundo louco, tiro saiu pela culatra. E a princesa se perdeu na madrugada. Hoje ela acorda querendo que seja um pesadelo. Esse passado tenebroso que ela vê no espelho. E ela lembra de quando era a princesa da família. E ela lembra de quando se envolveu atraída pela picadilha. Lenço no rosto.